Tirando esse receio do olhar gato, e vem de quatro pedindo pra eu te dar mais tapa, mordendo os lábios, me olhando cara de safado. Tipo de livro que eu não jogo pela capa. Rebola bem, fode bem, tipo a mais gata. Sente também que além de prazer, não há mais nada. Sem roupa vem, me mostra a sua melhor parte. O corpo nu dessa gostosa, isso que é arte. Que eu posso fazer se meu pensamento é vulgar? Eu não consigo fingir, tava te esperando chegar. Meu bem, nem preciso dizer, deixa o sentimento falar. Cê sabe como agir. Pra te ver sorrir, meu bem, eu vou te servir o licor de coco que lembra você, meu bem. Branqueando doce, me deixa louco. Pervertida, assim que é divertido. Tem pisca de olhos e sonho que ainda tô vestido. Decidida, odeio ser desiludido. Que de tanto mentir já creem que são tudo que tem dito. Flor, senta, liga certa, é a mais fácil de rasgar. Na sua bunda uma felina, ela rebola e me arranha. E nem liga quando eu pego o celular pra te filmar, porque cê sabe que nas músicas seu nome nunca vai estar. Pode tirando esse receio do olhar gato, e vem de quatro pedindo pra eu te dar mais tapa. Mordendo os lábios, me olhando cara de safado. Tipo de livro que eu não jogo pela capa. Rebola bem, fode bem, tipo a mais gata. Sente também que além de prazer, não mais nada. Sem roupa vem, me mostra a sua melhor parte. O corpo nu dessa gostosa, isso que é arte. Isso que é arte. Esquece. Jovem louco perdido, o mundo tem algo pra mim também. Ela vive me perguntando de onde nossa loucura provém. Me afoguei no seu mar, você me acordou com um beijo tão doce. Tô te querendo, amor, né, de ontem. Você me quer também, né, de hoje. Eu sei, milhares de formas de satisfazer, vários atalhos até o ponto G. O que tu sente, mas não quer dizer. O seu melhor você esconde, sentando firme, rebolando bem. Acende o verde, tira a roupa e vem. Se eu te filmasse, tu ganhava o Grammy. O mundo inteiro em uma noite, eu te deixo nas nuvens. Corpo nuvem, nessa onda mais alta, não me leva pro céu. Eu quero ficar no hotel junto com essa diabo. Não me lembro de muito, só do gemido e do barulho do estábulo. E ela deve lembrar mais que marcas, falou mais de palavras. Pode ir tirando esse receio do olhar gato, e vem de quatro pedindo pra eu te dar mais tarde. Mordendo os lábios, me olhando cara de safado. Tipo de livro que eu não jogo pela capa. Rebola bem, fode bem, tipo a magia. Sente também que além de prazer, não há mais nada. Sem roupa vem, me mostra a sua melhor parte. O corpo nu dessa gostosa, isso que é arte. Isso que é arte. Isso que é arte. Isso que é arte.